Oi, diz que a barriga do padre uruguaiana tá crescendo cada dia mais, né? O pessoal descartou a hipótese da cirrose, né? Ainda que o padre velho mandasse um vinho bagualudo. Mas concluíram que o melhor era dar uma brida no animal pra ver o que, que tinha dentro, né? O compadre nunca fez isso com brinquedo quando era pequeno. Né? Tem que fazer um exame, né? Mas a cirurgia mostrou que era só um acúmulo de líquido. É o popular mijo interno, né? E o problema foi resolvido. Mas aí uns estudantes resolveram aprontar uma sacanagem. E quando o pai tava acordando da recuperação depois da cirurgia, meteram um nenê nos braços do coitado. Meu Deus. O pobre do padre, meio espantado, perguntou o que era aquilo e o agorizado disse que era o que tinha na barriga dele. Passou-se o espanto, o padre velho foi tomado de uma certa ternura. Abraçou a criança e não quis mais se apartar do guridito. Era um filho, um coitadinho bastardo de uma mãe solteira que tinha morrido no parto. E aí os rapazes se empenharam e no final ficou que o padre ficou com a criança. Que beleza. Os anos se passaram, a criança virou um animal bagualudo dos grandes que se formou em medicina. Aí um dia o padre Javelinho, sentindo que estava chegando a hora de partir, chamou o rapaz e disse: meu filho, eu tenho o maior segredo do mundo pra te contar, mas eu tenho medo que tu fique chocado. O rapaz, que já sabia, né, porque afinal de contas não era ingênuo que nem o pai, disse, meio compreensivo, disse: ah, já sei, papai padre, adivinhei há muito tempo. O senhor vai me dizer que na verdade é o meu pai, não é? Não, filho. Eu sou tua mãe. O teu pai é o bispo do Alegrete.